O que você queria? Chegou! O espetacular Robson. Sinta a pressão do Rob dentro de você. Ei, o Rob tá na área. Sinta a pressão, porque o Rob é o Rob. Bora começar! DJ Felipe Cobiçado. DJ Felipe Cobiçado. Você. Você sempre me avisou. Amor, larga isso tudo e vamos viver. Já baixou, Bruno. Já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca é assim. Parto pro tudo ou nada sem saber se volto. Só tenho você por mim. Então não me abandona, amor, eu te imploro. E amor, e amor, amor. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar. Não me importa. Visão perto até a morte, eu volto sim. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha. Por favor, não chora. Oh, hoje perdi meu bem, eu rodei, mas troquei. Foi tiro e viria. Amaram pra mim, que foi, eu não sei. Me entreguei pra te rever um dia. Oh, hoje perdi. Olha meu parceiro Diego. Troquei, foi tiro e vai ter que ter com a gente toda a galera do Isso. Um abraço muito carinho. Estão curtindo no Caribe. O Maracobiçado gira. Bora, Bruno. Aqui, que eu fiquei baixo. Se foi, levou a minha paz. Porque não vou. Aí, pai. Mais, meu amor. Como? Como no filme que se sonhei. Lembra a carta que deu pra mim. Como um sonho de. Como no filme que se sonhei. Acho que eu nem no jogo, Bruno. Fui eu que libero o som! Bora começar a esquentar no Caribe! Chique! Fruto sexual! Com ele! Diz isso! Vai ser melhor assim! Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim! Pique, pique! Fica com ele. Lá vai. Bora, Cobiçado, detona, detona. E toma. Lá vem. É o trio do Rob Gordidinho no Caribe. Show. Já pegou a fuga, canta! Não existe fronteira. O quê? Mais alto, vai! Não existe barreira. Se eu não posso atravessar. Alô, Paulinho! Não existe nada. Da G1! Pra nos separar. Alô, meus sem limites. A gente se ama. Sem limites. Na cama ou na lama. Libera o som! Bora, Romarinho! Bora, Romarinho, Romarinho, Romarinho! Esse é o garçom número no estado do Pará. Bora detonando o Cobiçado pipocô. Na parceiro Felipe Natan. Querida na área. Um abraço do comissário Robson. O cobiçado do Pará. Tu tá como? Fiquei maluco quando vi aquela mina. Cabelo nos ombros, meu Deus, que coisa linda. Aí lotada. Ela descia até o chão. E aí, Marcelo do Peocinho? Não aguentei. Era sua esposa, sempre ao lado. Sem quatro palavras, sua boca eu beijei. Lábios. Lábios carnudos, viajei pra outro mundo. Me senti longe de tudo e com ela eu fiquei na minha. Essa aqui é Buxine Mitch. Fala, Filipinho! E amanhã, segunda-feira, tem DJ do Hobby no Caribe. Vai, vai. Alô, minha, tô nem vendo. Sal, sal, sal, sal. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. E aí, meu parceiro Raoni? Alô, Bola! Ah! Bola GDK tá no circuito. O meu parceiro Cássio Tunivino. E meu amigo Eliese Goiaba tá na... Se você tiver tempo pra mim, diga para onde não pode. Só quero que você... Para, Vini Silva! E aí, meu mano? Meu amigo Chico da produção tá com a gente no aniversariando. Hoje, Thalissa Campos no camarote 17, tamo junto. Se me ama, se me quer como mulher. Olha! Volta, volta, volta! Tô com saudades de ti. Eu te amo, amor. Volta logo. Sempre nome! E o site aposta no menu do estado do Pará. NBET 91. E aí, gerente Breno? No meu corpo, não dá para viver sem ti. O quê? Uou, uou, uou, uou. Tu lembra desse tempo aqui, Renanzinho do Detran? Vai! Oi! Sanfona, sanfona! Bola! Tu te lembra quando tu brigava no Facebook por eles? Tu te lembra? Então recorda agora! Eu não quero nem saber! Bora, Bruno, vem de mora, só que ali some, irmão. E agora? Instrumento de descrição na tua frente. Sou capaz até de agir indiferente. Sem falar de ti. Um baixo aumenta, um baixo aumenta. Bora pra cima, mano. Quando eu mostro a tua camisa, não pedir o teu... Olha essa galera bebendo no salão, dá ânimo pra eles. Ei, e ninguém vai ver. Só ficar de vez em quando. Às vezes em quando, esse mão de contrabando eu quero te... Fala, Baraque! Esse mão de contrabando... Baraque Multimarcas! Quando eu quero... É com tese ou sem tese, Baraque? Primeiro eu quero saber, Chubi, como é que tu acha que tá no Caribe hoje? Tá bom, tá bom? Bum, bum, bum! Gangue do Eletro! E toma na batida, toma na batida, na batida, na batida! Pó, pó, pó, pó, pó! Toma! Um, dois, três! Sequência especial do meu grande empresário Paulinho, lá do Paulinho Carnes, o Miguel comanda a hamburgueria e restaurante Brocadão. Paulinho Carnes, esse sim é o açougue número 1 da terra firme. Parte, a vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo, baixinho que me ama. Só você conhece. E aí, Carlos Eduardo? Um pedaço. Diz aí! Assim, foi com batalha som que eu me apaixonei. Fazendo o chifrinho. Faz o chifrinho, Raoni! DJ Rafael José. Eles dão a chifrinha. Quem é? É o Búfalo do Marajó. É o Robin. É o Robin. Quando o errante você vai entender que o meu amor é só pra você. Libera, cobiçado! Toma. Essa é pra lembrar da Mardita. Banda Zeros. Daquela, Cássio. Juliana, como tá tua vida amorosa? Não está sendo fácil, é difícil não chorar. Quando vejo. No... Olha o Natan, apaixonado! O meu celular. Dá um cheirinho no cagote, cheirinho no cagote. Não é fácil apaixonar. Eu só penso em nós. Por favor, não desliga agora. Quem é que dá por aí contigo, Natan? Estou... Aqui não dá pra ver nada daqui. Vem me ver. Levanta, desgraçado, deixa eu te ver. Eu tô sofrendo. I will. E agora? Só depende de você, não depende de mim. E aí, meu parceiro Leonardo Humildes? Porque ele tá na área comigo. Valeu, meu mano. Olha quem tá na área. E hoje tem vinhetão. Marcos Vinícius, o barbeiro que dá um talento nos cortes do cobiçado do Pará. Aí tem patente. Minha ria. Depois tu deixa uma barata no meu corte. Olha o Batata Blast, Thiago! Sozinha no meu quarto, sofrendo a dor. Quando esses dois se unem, Thiago Batata e Thiago Rodrigues, tu já viu. É o Faísca e o Fumaça. Thiago Rodrigues e Batata Blaster. Os famosos Faísca e Fumaça. Tem teatro esses dois. São os Blaster da Vibe. O cobiçado. Cadê você? Vem! Agora, mulherada. Se eu fosse um garoto, eu faria diferente. Eu não te tratava assim. E aí, Lobo dos Humildes? Velha Jenny, vida com a gente. Aqui. Leonardo dos Humildes. E aí, Luísa? Madrugada. Prepara que dia 17 é aniversário deles lá. Madrugada. Aí. Cutichu bolado do home. Eu cuidaria mais de mim. Não sairia tanto só com meus amigos. E te levaria pra crescer comigo. Eu não te deixava assim. E o quê? Mas você é um garoto, eu tenho que entender. Todo humilhe, vou ter que ser. Pare e pense um pouco, pense mais em mim. Porque se eu fosse um garoto, eu não te tratava assim. Eu não te magoava assim. Canta, canta. Eu não te deixava assim. Canta, canta. Chorando por causa de mim. Oh! O bagulho doidou agora. Quem se identifica com essa música pode soltar a voz comigo. Aquela velha história do amor a três. E aí, advogado Léo? Anário, homem. Passo noites em claro, em solidão ao meu lado. Vendo suas fotos. Ok. Como aguentar? Cai a noite, eu fico vendo estrelas. Pensando em você. Que não está aqui. Eu entendo, não posso te amar. ligo pra saber como estás. Ainda pensa em mim, não deixou de me amar. Ninguém vai entender. Quero ver soltar a voz comigo agora. Por isso sofro. Vai, vai, vai, vai. Quero me arriscar, sei que não é certo. Mas não quero te perder. Eu te amo. Bota no telão aí, Lojas R.A. Boutique e a marca Duque Gondi, a marca que veste os artistas do Brasil e do mundo, é a marca Duque Gondi, veste o cobiçado do Pará, e claro, tem que ser o look mais cobiçado do Brasil. Duque Gondi, o look mais cobiçado do Pará. Uai! Aniversário hoje da Lara Kelly, junto com meu parceiro Paulinho da G1. E o engenheiro Rafael tá na área, alô, meu engenheiro. Ego Bezerra vai mandar aquele áudio agora pra esposa dele. Ó! Superei toda a solidão, desafoguei o meu coração. Sofria por gostar de ti. Voando! Voando como um colibri. Se é pra chorar, eu não quero mais. Você quer o quê? Quer conversar sobre nós, mas não dá mais. Acabou, aceite é o fim. Vivo sem ter você. Sei que pensou que errei em te esquecer. Só escolhi algo melhor. Um novo amor, novo amor. Eu. Viver um grande amor. Oi. Era eu que te amava, pedi tudo pra te ver feliz. Estive do seu lado. Bora, Bruninho, descai aí, Bruninho. Te amei, chorei, enfrentei o monteiro, meu divino pesadelo. Fiz tudo pra te amar. Deixa ele vir agora, vai. Foi seu segundo plano. Você não. Bora, Thiago. Meu valor foi tudo sua culpa. Tanto acabou. Sonhos que se foram. Histórias que eu não ouço mais. Agora só lembranças. O golpe foi. O que que acontece? Dói demais. No Caribe! Alô, Minas Luz! Alô, Fagner! Meu telão! Minha produção! Bora começar o show da Vibe! Vibe do cobiçado! Um, dois, oi! E joga lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima! Joga, joga, joga, joga, joga! Joga! Joga! O advogado Léo falou: cobiçado! Toca putaria nessa porra! Um, dois! Prepara, Thiago! Na batida tu libera! Toca putaria nessa porra! Vai! Ei! Oh! Joga lá pra cima! Joga, joga, joga! Vai começar! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Não para! Oh! Sacode! Hey! Oh! Hey! Oh! Um, dois, oh! Três, vai! Hey, tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê! Vai, tá, bebê! Canta comigo, canta comigo, vai! Vai, tá, bebê! Daquela citadinha. Volta, bebê. Volta. Canta agora. Não sei que dá pra ser mais alto. Mais alto. Só mulher que não quer compromisso. Esse mês de junho nas férias, bota a mãozinha pra cima e solta a voz comigo agora. Só um homem que tá afim de putaria vai cantar agora. Lá vai fogo! Nem o sol. Viu o quê? Nem as estrelas virão como o seu olhar. Pode o quê? Vou gritar. Você. Você é o meu pai perfeito. Olha o fogo! Então fogo no baque, então fogo no baque, então fogo no... É do jeito que o Cássio Tony Vindo gosta! Fogo no baque, então fogo no baque. Tá pegando fogo! Pegando fogo! Pegando fogo! Vai lá, Netinho Lobato! Vai! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Para tudo primeiro antes de acelerar. Para tudo. Isso, para tudo. Apaga tudo. Apaga tudo. Libera. Um, dois, três. Acelera! Caralho, acelera. Joga lá pra cima. Ei! Vai, vai, vai. Marcos Vinícius, que tu quer, Marcos? Me fala. Felipe, cobiçado, tem como tocar aquela lá? Um, dois, três, vai! E detonando, alô, Breno! O amigo Breno mecânico tá comigo doidando! E alô, Breno! Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga. Toma, toma, toma. Toma descarado. Vai. Vai fazer caqueado. O caqueado com bola cheia de cada valor. Vai. Bora, Felipe cobiçado. Pega essa cachorra. Bora, Felipe cobiçado. Pega essa cachorra. Pega, pega, pega, pega. Olha o Carlos, olha o Carlos. Pega, pega, pega. Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Pega, pega, pega. Pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega. Fala, Baraque! Joga o anzol. E puxa o carretel. Joga o anzol. E deixa aí o carretel. Mas como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que faz? E puxa o carretel. Joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa, sal, sal, eu já tô mil grau, sal. E aí, meu parceiro, well, brother! Olha os caras doidos. Diego Hawk lá no Rio de Janeiro. Os caras doidos. Provavelmente deve estar do lado do Ronaldinho Gaúcho, do Adriano. Toma. Curtindo aí no camarote. Versão. E um salve pra você aqui do Caribe Show. Ladrão. Direto de Belém do Pará. Toma, toma. Interligando Rio de Janeiro, viu, meu mano? Tamo junto. Esse é o BH. Essa é a DJ Melody produzindo só São Zé. Bora, vai, vai, vai, vai. E toma caqueado, toma, toma. Meu amigo Gelson e a primeira dama tá aqui comigo. Priscila, Andréia, Cici, Praia Show, o cavalo e toda esquadrilha da fumaça. O caqueado não pode parar, o caqueado não pode parar. Vem, vem, vem, vem. Dinho, o Dinaldo sem você do União de Marituba. Falou, Dinho! Tu conhece o ditado? Joga a mão e dá-lhe sal. Tu conhece o ditado? Joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal. Olha, tô nem vendo. Vai dando sal. Olha, tô nem vendo. Vai dando sal. Sal, sal, sal. Bora, tô nem vendo. Vai dando sal. Sal, sal. Toma, toma, toma na batida no caqueado. Toma na batida no gingado no caqueado. Toma na batida no gingado no caqueado. Libera a putaria agora, agora. É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só putaria. A parada é putaria, a parada é putaria, a parada. E aí, meu Shine Beat? Caçando puta, caçando puta, caçando puta, caçando puta. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais. Empurra, empurra, empurra. Batida, vai! te vendo hoje. Quinto dia, Raoni. Nem vendo, tava com o cobiçado lá na pedreira. Se me nego a sensação do meu barato. Mas tava dividido lá pra Nanindeua. Que tô me vendo. Gatinha, vem dançar comigo que eu tô te querendo. Vou dar um beijo na sua boca. Vamos farrear nessa festa muito louca. Tô nem vendo. Que tô nem vendo. Mas essa eu vou tocar pro meu parceiro Paulinho, o da G1. Que tô nem vendo. Essa é a equipe que agita sem parar. Vai, Paulinho! Sinto saudades do que a gente não viveu. É foda quando bate a saudade. E aquele abraço pro meu parceiro Alexandre Leal e a Carla Pavão tá na área. Um abraço do comissário. Só vale se fazer feliz. Que eu vou te fazer feliz. E meu maninho Júnior Eletrizante, já do ladinho. Daqui a pouquinho dele detonando. Realiza os teus pensamentos impuros de amor. Por esse louco amor, não pago o preço. Bora ver, Bruno! O que vai acontecer? Essa é a vibe, porra! Aí, agora tá um tom bacana. Se manter assim, não tem por que aumentar, né? Tá bom o som? Penso em você, consigo esquecer. Essas loucuras de amor. Logo me amar. Quero tanto ter você. Fala pra ele assim, ó. Te amo demais, só você me faz feliz. Meu amor me faz bem, meu desejo é você. Vem. Vem logo me amar, faço tudo por manso. Vira o mundo só para te ver. Dona do meu coração. Olhe-me, Sibiel BH. Faz um pix, Sibiel. É doida? Rico homem. Quem tá aí na retaguarda? Deixa eu ver se eu identifico. DJ Léo, meu amigo, parceiro. Alô, cobiçado. Se tu tocar aquela, então lá vai aquela. Com um simples olhar. E eu? Eu me apaixonei. E aquele amor? Bora, Júnior, bora, Júnior. A brisa do mar vinha nos envolver. O sol aquecer. Meu amigo Igor Mendes. Vem a você. Tá aí com a gente. Homem da Duque Gonda. Alô, Igor. Abraço. O quê? E o Michel? Pode soltar a voz aí, vai. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal, sal, sal, sal, sal. Olha o Biel dando sal na marcante. Sal, sal, sal, sal. E dá-lhe sal, sal, sal, sal. E dá-lhe sal. Dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe, dá-lhe. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Bora, Júnior! Pedindo pra me conquistar. Cara, pedi quando me chamou para dançar. Falando baixinho, não é no ouvido. Eu sou seu fã. Olha, Natan. Fala. Isso é Pix do Chube. Iguinho! Te identifiquei!